We'll be right back.

está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir tocando. Se você quiser contar com o DJ Rodrigo CPU mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo no telefone 011-5549-8645. O MSN você encontra em nossa comunidade. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live do Stereo Graphics. Produzido por André Santana, de Belo Horizonte, o Stereo Graphics é um dos maiores destaques nacionais do Full On Night. Produzindo desde 2001, André já tocou nos principais festivais de Psy nacionais e acaba de voltar de turnê pela Europa, onde se apresentou no Full Moon Festival na Alemanha, no Off World na Inglaterra e em Moscou. O release completo e link para mais space e contato para festas você encontra em nossas comunidades. Confira agora mais um live exclusivo para o Rádio Psy. Com vocês, Stereo Graphics. We'll be right back. level of the mysterious radiation continues to increase steadily.